irmão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o Senhor enxugará todo o pranto e colocará em sua boca um novo cântico. Eu quero ouvir os mani, as minas, sim, cantando no refrão, na autoestima então. Um, dois, preste atenção. Ideia vai pras minas e também pros meus irmãos. Vem, viaje nesse som, se liberte, sinta o flow e veja o quanto é bom. Louvar, adorar, exaltar nosso Deus é de deixar louco qualquer fariseu. Quem desacredita até aposta na desistência e também na minha derrota. Sentimento de fraqueza jamais, retroceder, parar não. Ando pra frente, não ando pra trás. Cântico dos cânticos, uma boa inspiração que me mantém forte, resgatar os irmãos. Seja na zona sul ou na zona leste, na zona norte, também na zona oeste. Seja onde for, na baixada ou interior, no extremo ou em qualquer lugar. Não importa onde for, meu rap vai te impactar, te fazer enxergar a divina luz, te mostrar o sincero amor de quem morreu por você na cruz, o verdadeiro amor de Jesus. Um, dois, eu quero ouvir os mani, as minas, sim, cantando no refrão, na autoestima então. Levante as mãos pro céu, adore ao Deus fiel. Digno de toda honra, digno de toda glória é. Ai, precisamos uns dos outros neste mundo tão tenebroso, cheio de ódio, rancor, falta de amor, pavor. É o que as pessoas sentem, andam desconfiadas, tá com medo de tudo e de todos. Não sei até quando isso vai durar. Parar de viver ninguém pode, e quem pensa que pode balança a cabeça daqui, dali, de lá pra cá. Num ato de reprovação da vida, muitos se encontram num caminho quase sem saída. Mas existe um jeito, só depende de você acreditar que existe um jeito. Deus é perfeito e perfeito é ser humano que fica vacilando quase o tempo inteiro. Tem atitude como um netinho, ex-negritude, que realiza o sonho de várias princesas e príncipes humildes. Mais felizes e bem-aventurados são aqueles que dão do que aqueles que recebem, aqueles que preferem fazer o bem de olhar a quem, sem dizer a ninguém. Porque Deus já viu, isso é o mais importante, mas não é o bastante se você ou eu não ajudar aqueles que precisam no Brasil. Viu? Vum, o vento bate forte, vem da zona oeste até a zona norte. Sacode, treme a terra, com certeza. Anjos da lei, alternativa, cê põe as cartas na mesa. É desse jeito, pode acreditar. Aí eu quero ouvir os mano, eu quero ouvir as mina. Joga a mão pra cima e canta na batida. Aê, levante a autoestima. Um, dois, eu quero ouvir os mano e as mina, sim, cantando no refrão, na autoestima. Honra, digno de toda glória é sim. Firmado na rocha também, tô na batalha. Já quiseram me acusar, me lançar na fornalha. Inimiga, tormenta, rodeia, mas não consegue. Lança setas, armadilhas, mas aí nada me impede. A terra prometida, avistei, vou conquistar. Nem esquerda, nem direita, não vou desviar. Jesus é o alvo, sigo exaltando meu Deus. Na hora H, quero ver o que vai ser do ateu que não deu atenção, blasfemou, zoou, zombou. O nome do Senhor envergonhou, profetizou, falou várias mentiras. Para de brincar com Deus ou Ele te aniquila. Ele é o Criador e você a criatura. Ou você tem o poder pra levantar da sepultura. Você foi criado para a glória e o louvor, porém em algum momento você se desviou. Escolheu a porta larga, o espaçoso caminho. Se iludiu com as rosas, mas se feriu com os espinhos. Se afundou, mergulhou no mar de horror, perdeu a paz. Rejeitou o Deus forte, se rendeu a Satanás. Mas a minha intenção é te trazer de volta para a luz. Minha intenção é te trazer de volta pra Jesus. Um, dois, levanta a mão. Exalte ao Deus fiel, cante na autoestima então, vai. Um, dois, eu quero ouvir os mãos.